Olá, amigos do basquete, em cadeira de rodas do nosso Brasil todo. Estamos começando mais um programa aqui do Expresso BSR, podcast que estamos gravando. Eu, aqui de Brasília, Lincoln, e o meu amigo Diego Madeira. Fala, Diego, tudo bem? Opa, tudo bem, e você? Bacana. Bem-vindos de volta ao Expresso BSR. Legal, vamos continuar com esse trabalho nosso de divulgação, de debate, de buscar passar informações e ver com todos que a gente está percebendo do basquete em cadeira de rodas no país e em cada região sempre que possível. Hoje nós temos alguns temas importantes. A gente vai estar falando de umas novas equipes que estão surgindo aí no país. Infelizmente, vamos citar também exemplos de equipes que mais um exemplo recente que está de equipe que está finalizando o seu trabalho em alto rendimento, e comentar alguma coisa sobre o sul-americano feminino, que o Brasil recentemente sagrou-se campeão na Colômbia. Começamos aí, podemos começar por essa triste notícia, né? Vamos começar por essa triste notícia da equipe da Andef. Ela anunciou recentemente que não vai mais desenvolver um trabalho no alto rendimento. Eles vão manter uma equipe, um trabalho sendo feito lá mais para divulgação e apresentações do projeto da Andef, mas a equipe, aquela equipe principal com atletas de seleção, com grandes investimentos, eles não vão mais, pelo menos por enquanto, priorizar. Conversei com algumas pessoas lá na Andef, uma coisa já definida, tentamos até ver o que poderia ser feito para ajudá-los, mas é uma coisa que quando surgiu já estava definido dentro do planejamento deles. Não sei o que o Diego tem ainda de formação. Diego, teve alguma outra coisa que você conseguiu perceber aí ou receber de informações a mais sobre esse fim da Andef, da equipe principal, né, de rendimento? Sim, eu já imaginava que isso ia acontecer. Algum tempo atrás eu conversei um amigo meu que jogava na Andef, ele falou com os técnicos, disse que queria continuar, mas um dos técnicos falou que o projeto ia acabar em breve, ou qualquer coisa parecida com isso. Falou que não ia ter grana para segurar o cara lá, e bom, eu já tinha um indicativo quanto a isso. Nós recebemos essa informação, ainda que não foi, eu não lembro de ter visto ela, não sei se você viu, de maneira oficial no site ou em alguma nota de imprensa, qualquer coisa parecida com isso. O que a gente soube foi através de outros atletas que têm uma relação próxima com a Andef, mas que falaram para nós que a Andef havia encerrado as atividades. Nós fomos buscar a informação e pessoas de dentro da Andef confirmaram que a equipe de alto rendimento seria descontinuada, mas continuariam fazendo apresentações e quem sabe no futuro próximo eles voltam. E é essa a nossa torcida aqui. A Andef, com toda a tradição que ela tem, com tudo que ela desenvolve, não só no basquete, em cadeira de rodas, mas o que ela representa para o esporte adaptado como um todo, que ela possa voltar com essa modalidade o mais breve possível. É verdade. A gente só lamenta, né, porque trata-se de uma equipe de tradição, né? Uma equipe com uma grande estrutura, um clube, né? Uma grande estrutura. As instalações da Andef geralmente são sede de treinamentos, até de seleções de basquete, cadeira de rodas e de outras modalidades. Eles têm vários projetos lá esportivos. Até a gente espera aí que não seja uma coisa que acabe também contaminando outras modalidades, né? No caso do basquete, a gente já tem essa informação. O Írio, que jogava lá, né, vamos dizer assim, já jogava lá, porque ele está buscando já, não sei se, até a última vez que eu conversei com ele, ainda não tinha decidido o destino onde ele jogaria agora a partir desse ano, mas a gente fica muito preocupado, porque não é uma boa sinalização para o basquete. A gente já teve uma péssima sinalização ano passado, quando logo em seguida ganhar o título brasileiro, no brasileiro aqui de Brasília, porque no ano de 2014 nós tivemos dois brasileiros de primeira divisão, um no início do ano que valia para 2013 e o outro em 2014, ao final de 2014 lá em Recife, Então, nesse dia do brasileiro da primeira divisão aqui no Distrito Federal, em Brasília, o campeão foi o Águias, e eles em seguida terminaram também, por falta de patrocínio, as modalidades, a equipe de rendimento. Estão tentando retomar, mas ainda não conseguiram. O que a gente vê é que se são sinais, no meu entendimento, que demonstram que algo não vai bem na modalidade, né? Você ter o campeão terminando, ou sendo um campeão terminando logo em seguida que termina a competição, acabando, e agora outra equipe, que eu vi jogar ainda lá, agora em Recife, no Brasileiro, no final de 2014, em dezembro, né? Jogando lá em Recife o campeonato, e agora também encerrando as atividades, né? Existe um pouco das dificuldades que os clubes têm, mas no contexto do basquete hoje, ele não está muito favorável mesmo, e as dificuldades são muito grandes. A gente sabe que muitas equipes estão também com grande dificuldade para manter os seus projetos, né? E evoluir, até por causa do contexto, né? Essa é a visão que eu tenho, Diego, de que não são bons sinais essas equipes estarem sendo, vamos dizer assim, extintas, pelo menos como equipe de alto rendimento, né? Bom, nós tivemos essa discussão no programa anterior sobre a falta de a falta de um planejamento, de um sinal mais claro das confederações e das federações para que as empresas, para que os clubes pudessem se organizar para participar de campeonato, para manter uma equipe, para continuar com o projeto de uma maneira geral. Uma coisa leva a outra. A Andec tem acabado, o Águias tem acabado, outras equipes têm acabado. Primeiro, a dificuldade de manter o patrocínio local, mas eu diria que metade disso se deve ao fato de não ter um calendário fixo, de não ter uma perspectiva boa para poder justificar ganhar essa grana das empresas, ou mesmo do governo. Então, o que eu falei naquele programa eu mantenho. Eu, como empresa, eu dificilmente patrocinaria um time que não sabe se vai jogar, quando vai jogar e quanto que vai custar isso tudo. Essa é a grande dificuldade que a Andec tem passado, eu acredito, mas que outras equipes também têm, inclusive nós, das equipes que se mantém ainda, temos em chegar lá para o patrocinador. Nós vamos jogar no Brasileiro da segunda divisão. Quando vai ser? Não sei. Essa falta de calendário, ela não dá nenhum tipo de condição de você fazer um planejamento, né? Até mesmo se mostrar de forma organizada com o patrocinador, porque é exatamente o que você falou. A primeira pergunta que ele vai fazer, mas tudo bem, vocês querem patrocínio, bacana, o projeto é bem feito, agora quais são as competições que vocês vão... competições, né? Ainda foi no plural, né, que vocês vão participar. Sim. Aí somo mais uma informação que você colocou, que é a questão dos regionais, que foram extintos, né? Hoje você tem as competições regionais somente para as equipes que não estão ranqueadas, né? Então, não temos muitas perspectivas de oferecer exposição, né? Visibilidade para os patrocinadores, e mesmo assim, e além de não ter muitas, ainda as que tem, a gente ainda não tem informação. Precisa de calendário para que possa dar uma segurança maior para que os patrocinadores participem com mais vontade, né? Soma-se a Andef com a situação do próprio Águias no ano passado, e uma sinalização muito ruim, né? Agora, uma coisa boa que está acontecendo é que a gente estão vendo acontecer novos projetos, né? Nós temos um projeto que a Jevin, lá em Santa Catarina, está capitaneando, que é uma equipe feminina, está trabalhando para organizar uma equipe feminina, já um projeto que ela desenvolveu ano passado, não tinha dado todas as condições para poder efetivar, mas esse ano ela já está trabalhando desde já, né, desde cedo, até porque também não se tem a data que o Campeonato Brasileiro vai acontecer, feminino, né, a única divisão. Mas ela já está conversando com as meninas, utilizando as redes sociais aí, para estar chamando as meninas para participarem. Porque a gente sabe que o basquete feminino hoje, ele tem uma... O basquete já tem uma grande dificuldade, o feminino ainda tem uma dificuldade maior, né? A quantidade de clubes que investe é pequena, não se tem incentivo para investir. Tentou-se aquela forma, existe ainda aquela possibilidade da equipe ter meninas jogando para até com favorecimento, né, da regra, né, facilitando a entrada delas, mas mesmo assim, muitos clubes ainda não entenderam que é importante, né, deve ser importante esse investimento no feminino. Ela mandou uma mensagem para a gente via WhatsApp, nós conversamos com ela, nós queríamos que ela estivesse nesse programa aqui, mas ela está bastante ocupada com as tarefas da faculdade, com o trabalho dela e com esse trabalho de capitaneando as meninas para esse novo time. Chama-se Gladiadora, é esse nome mesmo? Isso, Gladiadora. Gladiadora sobre rodas, achei muito legal. Olá pessoal do Expresso BSR. Então, a convite do meu amigo ali de longa data, Diego Madeira, veio conversar um pouquinho com vocês sobre a modalidade que a gente ama tanto, né, que é o basquete, especialmente feminino. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Jevlin, eu jogo atualmente na PDEB, Associação das Pessoas Deficientes de Brusque, aqui em Santa Catarina, e eu já tive algumas pré-convocações aí pela seleção brasileira, mas eu nunca realizei assim, um sonho de estar representando a Amarelinha, né? Então, hoje eu posso dizer que eu faço parte de uma equipe masculina, mista, que acredita em mim, né? Mas não é a realidade de muitas meninas no Brasil, né? Então, eu fiz parte de algumas equipes e, assim, na maioria das vezes eu mal entrava para jogo. Às vezes eu ficava somente no banco, só entrava quando o jogo tava ganho. Então, isso que vem motivando algumas coisas que a gente vem fazendo por aqui. Então, assim, só para complementar, né, agora domingo, no dia 8 de março, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E o que a gente, como mulheres, comemoramos tanto com o basquete feminino no Brasil? A gente viu agora, recentemente, a conquista do sul-americano ali contra a Argentina, né, 55-33. A gente tem que aplaudir e reconhecer as meninas ali que tiveram esse feito, mas o que a gente pode aplaudir o basquete feminino no país, essas conquistas aí, o que a gente tem de conquistas no basquete feminino? Tem alguma? Bem, assim, sendo assim, eu me motivei aqui junto com outras meninas, isso há um tempinho, a gente já vem conversando desde 2012, a gente chegou a fazer uma inscrição e mandar para a CBBC, só que a gente teve desistência de algumas meninas, então a gente não conseguiu poder efetivar a participação da equipe em 2012, né? Então, assim, a gente com essa conversa toda, a gente continua se movimentando, tá? E a gente tá tentando aqui montar uma equipe, tá? Que a gente intitulou como Gladiadoras sobre Rodas. E o porquê desse nome Gladiadoras? Afinal, assim, o que a gente enfrenta de batalha diária com basquete no Brasil, né? Regulamento, calendário, fomento da modalidade, dentre outras situações, sabe? Que acontece que acaba deixando muitas meninas, e não só as meninas, mas diversas equipes que acabam tendo retrocesso, equipes que abandonam o campeonato, assim, que nem assim, ó, a gente teve a desistência agora por parte da Andef ali, né? De estar se afastando do basquete, né? Então, assim, essas coisas que acontecem que deixam a gente mais triste com essas situações, né? Então, assim, essa movimentação que a gente tá tendo aqui, agradeço o espaço que o Diego tá proporcionando pra gente. Então, eu queria fazer um convite, né, às meninas de todo o Brasil que queiram participar desse momento que a gente tá se unindo, né, em prol do time feminino novo, né? Um sonho apenas que a gente tem, que é de jogar basquete. Então, assim, eu vou deixar um e-mail para contato, é nossobcr@gmail.com. E então, assim, a gente pode estar mandando aí as novidades, né, desse movimento que a gente está fazendo, e dessas meninas que estão excluídas aí por todo o Brasil, que não podem fazer o que mais amam, que é apenas jogar basquete. Então, vamos aí, basqueteiras, mandem o contato e vamos tentar fazer esse sonho virar realidade. Tem aquela frase, o sonho que se sonha junto torna-se realidade. Então, juntos nós já estamos sonhando. Então, vamos fazer isso virar realidade. Valeu aí, obrigado por tudo. Beleza, esse foi o recado da Jevne, lá direto de Santa Catarina. Ela deixou gravado para nós, como o dia que falou, conversou com ela, e ela deixou essa mensagem muito legal gravada. Uma batalhadora, uma pessoa que está buscando, dentro de todas as dificuldades que nós sabemos que todos têm, mas ela está lutando para alcançar esses objetivos. Um desses é a constituição desse grupo aí, das gladiadoras, né? Desejamos sucesso a ela, que nesse campeonato brasileiro próximo aí, ela esteja presente com as meninas lá e aumentando o número de equipes femininas. Esse é um projeto que eu quero muito que dê certo. Um dos motivos que a gente construiu e está mantendo esse blog, o Expresso BSR, é para fazer a coisa dar certo, para fazer as coisas acontecerem, é para ajudar a divulgar a modalidade. Nada mais legal do que montar essa equipe. Tudo bem que vai ser uma equipe que vai ser montada em cima da hora, com recursos limitados e com atletas que talvez não estejam tão bem para uma competição desse nível, mas ainda assim é um começo. Ano que vem vão tomar um pau feio das equipes do Norte, mas ano que vem vão vir melhor, e ano que vem vão, no outro ano vão vir melhor. Eu espero realmente que esse projeto se mantenha. Eu estou torcendo muito pela Jevelyn, que a gente aqui do blog puder ajudar ela na manutenção dessa equipe. Você pode pedir que a gente vai tentar dar um jeito. Bacana. Todos estamos torcendo pelo sucesso dela, que vai compor um sucesso do basquete feminino como um todo, né? Em relação aos novos projetos, tem um projeto nosso aqui mesmo, que eu estou à frente aqui da Associação Educação e Esporte para Pessoas com Deficiência, a EPA. Então, é um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui com essa associação, a EP, Associação Educação e Esporte para Pessoa com Deficiência, aqui do Distrito Federal. Eles têm um histórico bom de quase 15 anos já trabalhando com o professor Gastão, que é o presidente. Hoje eu estou como diretor de desenvolvimento da associação. Fomos eleitos aí no final do ano passado para ajudar em algumas modalidades, e no caso do basquete, que é interesse próprio meu, né? Foi da parte da negociação que eu fiz com ele de implantar o time de basquete lá. A gente está começando um projeto, fiz uma chamada também pelas redes sociais, já estou aí com umas 12 pessoas interessadas. Tem alguns atletas que estavam parados e eu estou fazendo um esforço para que eles retornem à atividade e possam contribuir com a experiência que eles têm e também possam voltar a fazer alguma atividade física. A ideia é que a gente comece no primeiro 6 meses agora, ou até no primeiro ano agora do projeto. A gente pretende fazer mais um trabalho de base, praticamente de base. Inicialmente trabalharemos só os sábados, né? Um projeto, é uma semente que a gente está plantando. Temos a expectativa, dependendo como for, como tiver o rendimento e o desenvolvimento dos novos atletas, participar aí dos campeonatos aqui no BF. Vamos filiar a EPE, a federação local, e também a confederação. A ideia é que a gente já participe pelo menos dos jogos regionais, aí começar com rapazes como moças. A ideia é que a gente dê oportunidade a todos de estarem participando. Existe a possibilidade, inclusive, de um projeto que tinha aqui no DF, que é o Fênix Feminino, uma equipe feminina do professor Buchecha, que ele está também, acabei esquecendo, mas seria uma equipe também que, infelizmente, em função da desorganização dos calendários, ele está paralisando o projeto dele pelo menos por esse ano e o próximo. Ele deve focar em equipes de andante, que ele tem lá. Ele tem um projeto social com mais de 200 alunos, e desde meninos até equipe adulta, né? E tinha o feminino e não vai continuar agora, até esse ano e o próximo. Provavelmente ele só retorne depois, caso retorne, né? Mas as meninas devem passar a treinar comigo lá. Então, as meninas estão começando, talvez a gente já possa até começar a ter uma equipe feminina completa. Mas aí vai depender muito do interesse, da disponibilidade das meninas ao novo projeto que a gente vai estar desenvolvendo. E se elas toparem a nossa proposta, a ideia é que a gente reforce a base que elas estavam começando lá com o professor Buchecha, e possam evoluir, né, na condição técnica, e também a gente ter algumas participando de competições, tanto aqui no DF quanto nos regionais, desde que nas equipes masculinas, né, algumas possam participar. A ideia, principalmente, eu quero ver se eu estou aberto, está aberto o período de inscrição. A gente vai fazer uma reunião do projeto agora dia 21, próximo sábado, para conversar com todo mundo. E deve nesse dia, o Sérgio de Goiânia deve vir fazer a medição das cadeiras para que um projeto que está sendo desenvolvido aqui no governo do Distrito Federal, a gente receba essas cadeiras para iniciar as atividades com todos. Então, trabalhando para ter novatos e trabalhando para ter esses veteranos, como eu falei, que estou chamando para poder contribuir. E devo ter um horário que é para atender a todos, que no final, provavelmente, do horário no sábado, a gente vai ter um espaço para fazer uma espécie de lazer mesmo, deixar o pessoal à vontade para jogar um basquete, principalmente esses veteranos que estão muito tempo parados, que estão retomando. E é isso, a ideia é conquistar mais atletas, mais adeptos para a modalidade e resgatar esses que estão parados, né? Muito legal. É uma das propostas. Duas equipes encerraram as atividades, mas tem duas novas equipes podendo começar e esperamos que as duas que pararam, retomem o quanto antes. Paralelo a isso, Diego, tem um projeto que eu tive agora essa semana reunido com a Secretaria de Educação aqui. Existe no DF um programa chamado CID, que é são centros de iniciação desportiva para alunos da rede pública, né? Da rede de ensino pública do governo do Distrito Federal. Existem CIDs paralímpicos, eles têm acho que 20 e poucos CIDs, 26 CIDs parece que eles estão em atividade hoje, mas nenhum de basquete. É uma deficiência que tem de atendimento, principalmente em função da questão das cadeiras de rodas, o custo de material. Mas surgiu nessa reunião uma luz aí no fim do túnel de a gente poder aproveitar. São 5 CIDs que tem de basquete andante, talvez aproveitar os professores que são cedidos pelo Estado, né? Na verdade é um projeto do Estado, do GDF, né? Do Governo do Distrito Federal, e colocá-los para atender também crianças com deficiência. E tentar aproveitar esse mesmo projeto aí da Secretaria de Saúde, que está fornecendo as cadeiras, o projeto via GDF, né? Uhum. Para adquirir essas cadeiras para esses alunos e começar um trabalho com jovens a partir de 12 ou 14 anos, não sei qual que é o período que eles já estão pegando lá no CIS do basquete, mas a ideia é começar. Você viu que recentemente foi confirmado que no Brasil vai ter em São Paulo, em 2017, o Paratlon Juvenil, né? Para atletas até 21 anos. Sim. E a gente sabe que hoje nós temos uma grande deficiência nesse desenvolvimento da base, né? Até porque se você pensar numa seleção sub-21 para 2017, você tem que estar pensando em trabalhar com atletas hoje até 19 anos, para que não seja um trabalho que não dê frutos, né? Você chegar lá com um atleta que tem estourado a idade. E aí a gente sabe que esse trabalho é pouco desenvolvido em alguns clubes, que você tem alguns atletas novos que acabam meio que sendo jogados, né, no meio dos adultos para poder ter oportunidade de participar. Quer dizer, acaba de uma forma assim você atropelando um pouquinho o processo de amadurecimento desses atletas, né, desses meninos, né, no caso. Mas são paralelo, como eu falei, paralelo a isso, porque a ideia é da gente utilizar esse espaço dos treinamentos aos sábados como um espaço de capacitação também para os professores da rede que se interessarem em conhecer mais o basquete. Eles vão estar acompanhando as atividades aos sábados para poder depois estar desenvolvendo dentro da própria escola, né? São oportunidades que vão surgindo à medida que a gente vai construindo alternativas de projetos novos. Sim, acho isso muito válido. Com a confirmação do Pan-Americano Juvenil aqui, o trabalho tem que começar ontem com os garotos que vão estar. Já está acontecendo, né? Já deveria estar acontecendo, né? Mas com os garotos que vão estar na idade limite, ou um pouco menos, na data da competição. Bastante importante esses projetos que estão acontecendo por aí. Eu vou pesquisar para ver se tem alguma coisa parecida por esse lado do cá, para São Paulo ou para o Sul. Acredito que um centro maior pode vir a ter um fruto bacana. E é isso, vamos ficar de olho nessas coisas. Viu, Diego? Eu fiz uma chamada para alunos, para jovens a partir de 16 anos, que é a ideia do projeto da EP, né? Da EP, não o projeto da Secretaria de Educação, que vai atender dentro da escola, vai estar... Quantas pessoas retornaram? Eu abri essa convocação, acho que ontem, anteontem. O que eu tive foi um retorno positivo de projetos que já estão acontecendo. O pessoal conhecido nosso, o Portinho, lá no Rio Grande do Sul, ele tem um projeto do chama Escola Paralímpica Gaúcha, que já trabalha com crianças. Ele mandou até umas fotos das equipes, eu postei, das equipes não, dos alunos, né, que são crianças ainda. E outro que me lembrou também, no mesmo post que eu convidei a abrir para que jovens a partir de 16 anos participassem, que lembrou do projeto do CEP, lá o CEPIM, que é o velho lá de Santa Catarina, lá de Joinville, falou que ele já trabalha, mandou umas fotos também. Porque eu tenho um objetivo com relação a isso, nem tanto só a questão dos Jogos Parapan Juvenil de 2017 em São Paulo, mas eu entendo que nos Jogos Escolares Paradesportivos a gente tem que trabalhar para que se tenha os jogos, nos jogos, o basquete sendo representado. Até no sentido que se o comitê não achar que é prioritário, que seja uma prioridade, vamos dizer assim, para eles, a própria confederação deveria promover competições sub-16, sub-19, alguma coisa assim, para pegar esses meninos na idade escolar, que estão nos clubes, que não seja através de clubes, mas que seja, de repente, através de seleções das federações ou alguma coisa nesse sentido, para que eles possam compor equipes e participar. Então, é uma oportunidade que tem, inclusive, de poder pleitear uma bolsa atleta estudantil, né? O basquete que hoje acaba que não acontece porque não tem competições estudantis, né? Por mais que você tenha atletas em idade estudantil estudando, matriculados na escola, eles não podem solicitar bolsa porque a competição não é estudantil. Então, a confederação poderia se movimentar, o próprio CPB se movimentar para incluir o basquete nos jogos escolares. E aí, para isso, precisa que esse projeto ande, né? Minha dúvida é por que não foi incluído ainda. O basquete foi o nosso primeiro esporte, é ainda o mais praticado no Brasil. Eu não vejo uma justificativa lógica para não ter a modalidade nos jogos escolares. Ano passado, a gente ficou no mesmo hotel que a delegação de Santa Catarina, no Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. E eu sou catarinense, foi uma troca muito legal. A gente viu os garotos começando no esporte, já fazendo... Cadeirante, sim. Já fazendo mil planos, eu encontrei um cara da mesma cidade que eu, de Criciúma. Até hoje eu converso com ele. Ele... O que ele falava do basquete, Diego? Falava alguma coisa? Já conheciam? Você falou que era basqueteiro, né? Eles viram que era um campeonato de basquete. Né? Sim, sim. Eles falavam alguma coisa do basquete, tipo, eu queria ter participado, ser feito, nunca tive chance, ou não citou, nem falou. Na cidade lá que eu morava, quando eu comecei a praticar esporte, tinha o basquete. Mas depois... Qual cidade que é? Criciúma. Criciúma, legal. Depois de um tempo deixou de ter e agora eles têm uma outra modalidade em basquete que aparentemente virou moda, que eu ainda não vi graça nenhuma nessa modalidade, mas tudo bem, que é o handball em cadeira de roda. Mas ele falou pra mim baixinho, e ele vai negar até a morte que falou isso, mas ele disse, olha, mas eu queria mesmo era jogar basquete. É muito mais legal ver vocês jogando do que jogar handball. Eu não sei, eu assisti pouco handball, mas o que eu acho que ele sente falta é como nós jogamos o basquete em relação aos outros esportes individuais, que ele é nadador, né? E o mesmo coletivo que é o handball. Ele ficou arrepiado com o grito de guerra que a gente deu no começo do jogo. A partida que ele foi assistir minha foi contra a Cadef, e nós perdemos esse jogo, e ele foi me dar um abraço. Daí ele falou, pô, muito legal, eu vi que vocês... A gente perdeu por pouco, foi menos de 10 pontos. A gente foi... A gente jogou até o final. E eu, assim, eu tava puto porque perdi, e eu não gosto de perder nem para o ímpar, mas eu fiquei feliz de ficar com ele por perto e agradeci ele estar vindo lá, e eu realmente queria que ele experimentasse, que ele praticasse esporte com a gente. Que idade que ele... Como é o nome dele, você sabe? Ou você pode falar, quer dizer? Eu preferia não falar, mas eu vou perguntar pra ele bem, se eu posso mas falar. Mas ele tem que idade? Deve ter uns 16 anos. Aí, novo, né? Quer dizer, ainda tem tempo de jogar basquete, já, né? Se alguém der a oportunidade, pode ser que ele participe, né? Ou então ele já foi fisgado pela natação, né, também. Lá em Criciúma não tem a modalidade de basquete, apesar que eu fiz força pra ter uma vez. Eu mandei umas cadeiras que não estavam sendo usadas do clube que eu competia para eles lá, mas acabou que eles não conseguiram arranjar gente, não arranjaram grana para os outros gastos e preferiram ficar só com o handball que tinha um apoio de uma escola local. Mas, bem, fica a dica se eles quiserem ainda fazer o time, eu daria maior apoio ainda mais com ele querendo praticar. É verdade, a oportunidade eles podem, de repente, futuro não só esse amigo que você fez aí no, na oportunidade que teve de se hospedar aí no mesmo hotel que a delegação de Santa Catarina, mas eles podem, não só ele, mas outros podem ter oportunidades, que é o que eu defendo. Eu não defendo que... Eu falei ele, mas é que acabou não ficando muito claro. A maioria dos atletas, eles vinham falar pra gente: nossa, você joga basquete? Pô, que legal, eu sempre quis jogar basquete. Quer dizer, a vontade deles praticarem o esporte existe, né? Existe a contrapartida do lugar, no caso Santa Catarina. Eu fico muito envergonhado em ter que falar isso, mas em proporcionar isso para eles. É uma coisa que tem que ser pensada por muitos, e principalmente por aqueles que fazem a gestão da modalidade a nível nacional e a nível estadual, de ter uma estratégia para que... Eu entendo que a estratégia que eu estou tentando apoiar aqui pelo Distrito Federal, porque eu fui presidente da federação aqui 2 mandatos e agora estou fora da diretoria da federação, mas acho que dá para contribuir. Eu acho que entendo que uma das possibilidades do esporte nosso, basquete, evoluir também, né, que eu não queira que os outros evoluam, né, é que os jovens nas escolas possam ter a oportunidade de participar da modalidade em centros de iniciação desportiva, esses CIDs que eu estava te falando. Estava comentando que a gente vai estar tentando firmar uma parceria com a Secretaria de Educação, mas é o caminho para o basquete tendo uma renovação melhor, principalmente no feminino, né? Brasil! Falando no feminino, a gente teve recentemente o Campeonato Sul-Americano, né? Seleção sagrou-se campeã, invicta, venceu todas as partidas. Eram 4 equipes, Colômbia, Argentina, Peru e Brasil, fizeram todos contra todos, e depois uma final, onde o Brasil venceu a Argentina por 52-33. O Diego acompanhou melhor, acho que acabou vendo alguns jogos, eu não tive essa oportunidade. Eu queria que ele fizesse uma avaliação aí do desenvolvimento e do desempenho da nossa seleção feminina, que está num trabalho de renovação aí, uma estratégia que a Confederação CBVC está adotando para buscar uma melhor performance do basquete feminino, mas o Diego acompanhou alguns jogos, pode fazer uma avaliação melhor aí desses resultados. Bom, a transmissão das partidas foi feita por um canal de internet. Esse é um canal da América Latina menos o Brasil, os canais dos países hispânicos. Tem programação do Chile, da Colômbia, do Peru. É um canal que eu chamo de canal universitário. Muito legal a programação deles, eu assisti praticamente um dia todo. Realmente é muito legal ver que existe coisas inteligentes acontecendo sem necessariamente estar associado a uma TV. Isso deixa aquela ideia que a gente já falou aqui, que é possível fazer uma coisa boa com pouco recurso. Os jogos, assim, eles foram transmitidos a primeira fase praticamente inteira, mas a segunda fase não muito, porque por ser... os times locais, no caso a Colômbia e o Peru, não terem ido tão bem, eu acho que a TV perdeu um pouco da palavra, do interesse, mas mesmo assim foram umas transmissões legais, fizeram com várias câmeras, com narrador, com comentarista. Eu não falo espanhol fluentemente, mas deu para entender que eles estavam bem interessados, apesar de não conhecer tão bem a modalidade. Eu achei muito legal isso. Eu cheguei a ver, viu, Diego, um pedacinho da abertura, vi o primeiro jogo, acho que foi Peru e Colômbia, eu acho. Sim. Não, Colômbia, é Peru e Colômbia, Peru e isso. Colômbia. Foi o primeiro. Para o jogo da abertura, realmente eles colocaram uma estrutura legal, tinha comentarista, acho que era uma mulher que fazia a narração, né? Com a câmera central em cima, com câmeras de tomadas próximas, né, para o jogo. Achei que ficou bem bacana. É uma coisa a ser observada, né? Porque a gente tem essa dificuldade aqui no país, né? E isso é uma forma de intercâmbio, né? Você favorecer a que mais pessoas possam estar acompanhando a modalidade a um custo razoavelmente barato, né? No caso deles lá, talvez tenha uma estrutura maior, porque já é um projeto de TV pela internet, né? Mas aqui a gente já teve no passado algumas experiências e a gente já conversou sobre isso, né? estamos torcendo para que a confederação e quem promova competições daqui para frente pensem nessa possibilidade de estar dando estrutura de transmissão para poder divulgar nossa modalidade mais. Bom. Mas em relação à questão das equipes, como é que você percebeu o jogo da nossa seleção feminina? Alguma outra equipe argentina que chegou na final, você percebeu? Não sei se você acompanhou já em algumas outras competições. Eu já vi a Argentina jogar em 2007, cara, no provavelmente as mulheres já são outras, né? São outras, mas a equipe era muito, ainda estava muito no começo ainda do desenvolvimento dessa modalidade, né? Eu creio que se a gente aqui no Brasil já tem dificuldades, que no restante do sul-americano tem também, né? Por incrível que pareça, nas transmissões eles falavam que o Brasil era a equipe mais madura, mais experiente. Você pode entender isso da maneira que você achar melhor. Eu particularmente não concordo, mas das equipes que estavam lá, provavelmente era. Eu listei alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Eu acho que essa equipe ela pode ir um pouquinho mais longe, ela pode realmente subir de nível, entrar, sair ali do terceiro para o segundo escalão dos melhores times, se aparecer uma nova armadora para dar um descanso para Ana Aurélia e uma ou duas novas alas para limpar um pouco o caminho para os pivôs e eu mesmo ajudar a armar o jogo. O Brasil está muito bem servido de pivôs. A Lia, a Vivi, a Geise e a Paola realmente seguram o piano de um jeito muito legal. Gosto muito do jogo dela. Talvez a Mônica entraria nesse time se uma delas viesse a sair por algum motivo, por lesão ou não quer mais servir, mas de pivô só ficaria focando ela mesmo. E é um time razoavelmente jovem. Então é uma coisa que é muito legal, que dá para desenvolver muito ainda nessa equipe, se deixarem o trabalho continuar, se não resolverem que tem que mudar de ideia faltando 3 minutos para a próxima competição. E o que eu mais gostei nessa competição é que estava na hora dessa equipe ganhar alguma coisa para tirar um pouco do peso daquela situação chata de terem trocado a liderança pelo motivo que seja. Nós já conversamos sobre isso. É uma coisa que muita gente não concorda, essa é a minha opinião, eu não sei se é a do Lincoln, mas por mais que a gente não concorde, a confederação ou a pessoa que toma essa decisão, ela tem sim o direito de escolher quem vão ser os técnicos das seleções, independente de qual foi o critério dessa escolha. Uma vez que tiraram o técnico anterior para colocar o de agora, ela tem o direito de fazer isso e desculpa. Todo aquele mimimi que fizeram por causa dessa mudança foi murrice para o mínimo. De novo, essa é a minha opinião, estou falando por mim, eu não sei se claro, você concorda. Nesse caso, é responsabilidade mesmo da confederação, né? Quem vai ter que responder pelos resultados depois do processo da avaliação final dos alcances ou não dos objetivos é a confederação como um todo, né? Mas e em relação às outras equipes, você achou que você viu nas outras equipes também esse perfil de novos atletas ou seleções mais antigas? O que é que você conseguiu perceber das equipes que jogaram contra o país? Né? Muitos atletas pouco experientes também? Sim. Ou está no desenvolvimento, está bem atrás lá? A maioria das equipes. Peru, Argentina. A maioria das equipes tinham sido formadas há pouco tempo antes da competição. Pelo que eu entendi nas transmissões, nunca tinha havido uma equipe feminina da Colômbia, por exemplo. O Peru, eles começaram a fazer equipes femininas há 2 anos atrás. E mesmo assim a equipe é. Corpo Mundial, né? Sim, Corpo Mundial. E mesmo na Argentina, que é depois do Brasil, o time que está mais, eles colocaram um limite de idade. Os atletas tinham até tal idade para estar na equipe. Enfim, eu achei o nível técnico, inclusive do Brasil, muito baixo. Assim, isso era nitidamente falado nas transmissões. Estavam caindo demais, estavam errando passos demais, estavam errando bolas bobas, elas estavam nervosas. Tudo bem, o Brasil ganhou, foi invicto, mas de 1 a 10, eu acredito que está chegando no 3 para estar num nível aceitável, para subir para o próximo nível. Então, eu acho que tem um bom trabalho aí pela frente, mas a boa notícia é que as jogadoras são jovens. Então, um outro ponto negativo que eu coloquei, que eu vi isso nas fotos, eu vi isso nos vídeos, eu pensei, muito se eu ia colocar isso na pauta, mas eu achei que realmente precisava. Eu não sei se as meninas vão ouvir isso, mas a maioria delas, ou grande parte delas, estavam visivelmente acima do peso pro basquete, que você tem que carregar com o braço, o seu corpo, e o mesmo braço que você anda na quadra é o que você usa para arremessar, um quilo faz muita diferença. Então, eu acho que as meninas, elas precisavam prestar muito mais atenção nisso daqui para frente. De novo, se elas quiserem subir de nível no peso delas, no que elas estão comendo, conversar com uma nutricionista e colocar isso em dia, eu colocaria isso como uma prioridade máxima agora, muito mais do que treinar bandeja. É verdade, é uma base, né? E a pior parte, de novo, termos uma competição importante, foi a total falta de cobertura da mídia nacional, da mídia brasileira. Toda a informação que nós tínhamos era por jornais locais da Colômbia, que eu traduzi e postei no blog, e eventualmente nas redes sociais a gente via fotos e resultados pelas pessoas que estavam lá. Eu não vi nenhuma movimentação da cooperação ou das federações locais que tinham seus atletas lá em divulgar de maneira mais direta a competição ou o que estava acontecendo, ou mesmo trazer uma visão de lá. Não, é verdade. Esse trabalho tem que ser desenvolvido a várias mãos, né? Tem que ter um planejamento de divulgação e marketing muito bom também, para que nada que seja até, como você disse, que, por mais que tenha sido um índice, uma condição técnica muito tão boa, não, dos jogos, mas eu creio que o fato da transmissão, de que as pessoas saibam o que está acontecendo, que o Brasil foi campeão sul-americano invicto, dar um peso maior, dar uma visibilidade mais para a modalidade, mostra crescimento, mostra um pouco de organização mínima, né? Porque independente de como o trabalho, o teu projeto está sendo conduzido, não digo só no nosso país, mas nos outros, porque você fala aí que parece que teve uma equipe da Colômbia que foi constituída a primeira vez feminino. Eu acho que esses momentos é que se aproveita também para promover esse intercâmbio, né? Porque não é interessante o Brasil, não é interessante para ninguém você ser o único país que desenvolve, não é interessante você ser só o seu clube que tá evoluindo. É importante que você, claro que você quer estar evoluindo, que todo mundo evolua, mas que você esteja sempre à frente, isso aí faz parte da competição. Mas ir para competições para ganhar de 60, 50, 40, 70 pontos não é bom para ninguém, né? Não valoriza, né, a vitória de ninguém. Então é bom você ganhar partidas bem disputadas e condição de estar jogando de forma adequada. Eu vi um lance que eu recordo agora nas competições, você vê que falta, talvez até informações básicas, um atleta ponto alto saiu da cadeira pulando. Quer dizer, isso para a modalidade hoje, tecnicamente, a não ser que tenha alguma preferência pessoal dela, que eu acho pouco difícil, pouco provável, alguma limitação que me permita, mas ela não está jogando amarrada. Quer dizer, a gente sabe que você jogar solto na cadeira, principalmente 1.4, 4,5, ela parecia ser 4,5, você perde muito tecnicamente, né? Você perde muito de manejo de cadeira, perde muito de equilíbrio. Eu sou praticamente uma mão em cima da cadeira. Então você vê que é uma informação que eu acho que é o que falta, inclusive, aqui no nosso país, é você ter, nesse momento que você, principalmente seria uma coisa que a Confederação teria que se preocupar, é de quando você realiza uma competição regional ou uma competição de divisão de acesso, que você, teoricamente, os clubes estão no começo ou é um projeto mais novo ou tem uma dificuldade maior, seja, né, não sei na maioria deles, mas em alguns deles, de acesso à informação e tudo, você aproveitar esses momentos para que alguém passe essas informações, oriente ou que proporcione momentos de capacitação, de bate-papo entre os técnicos, uma palestra, entendeu? Acho que é um negócio que não custa tanto, não custaria tanto se você, por exemplo, com uma divisão de acesso, você levar o técnico da seleção para ele dar uma palestra para os técnicos, para os atletas, falando de seja atividades ou pontos que ele observou que precisam ser melhorados, ou dando dicas, alguma coisa. Eu acho que todo momento você pode estar buscando evoluir, e, inclusive nessas competições internacionais, né? Você considerar que o Brasil chega e ganha, vamos dizer que facilmente, né, de algumas equipes, mas é o momento também de você estar trocando informações, fazendo um intercâmbio, né? Porque nesse, também você pode estar aprendendo alguma coisa com... Sempre aprende alguma coisa com todos com os outros, por mais que tenha um desempenho menor que o seu. Eu acho que é importante isso. E como você falou, é uma vitória para a nossa seleção, independente do que a gente... No meu entendimento, a gente está passando por um processo de renovação que eu acho, no meu entendimento, que deveria acontecer a nível de clube. Acho que a confederação, junto com os clubes, não estou só colocando a responsabilidade na confederação, e as próprias federações, elas tinham que se preocupar com a possibilidade de mais mulheres praticando a modalidade, e isso ajudaria a todos, ajudaria lá na frente a seleção, no sentido que você teria um pouco mais de equipes, com mais atletas, você poderia ter a oportunidade de melhorar o nível técnico de todas, né? O crescimento de todas, porque aquilo que eu gosto de dizer, no jogo onde dá 90 a 5, ninguém cresce, nem quem ganha, nem quem perde. Não tem o que aproveitar numa competição que você jogou, né? Você jogou não, você entrou em quadra, fez 5 pontos contra 90 e o outro time também não teve resistência alguma para poder aplicar algum tipo de aprendizado quando a diferença de condição técnica é muito grande. Eu creio que assim, todos temos que crescer e quem tem projeto individual, quem tem clube, quem tem no caso seleções como nosso país e outros, tem que estar buscando um patamar mínimo ou um patamar bom, partir para uma excelência maior e todos ganham a modalidade, fica mais bonito. Porque se você é um jogo de 90 a 5, você, até para assistir é difícil, né? A menos que você esteja torcendo por um time que está ganhando, né? É. Mesmo assim, pro esporte é ruim. É, pro esporte é ruim. Eu falo nesse sentido que pro esporte não é bom ter essa diferença muito grande de desempenho. Mas foi mais uma competição internacional que o Brasil faturou aí. Creio que a próxima competição no feminino, até onde eu estou sabendo, que o calendário também, muitas vezes a gente é pego de surpresa, esse próprio sul-americano apareceu no calendário. As meninas, é um ponto negativo que a gente acabou não lembrando, mas é importante para poder ficar o alerta, né? E mais uma vez a questão do calendário é citada. A seleção foi convocada para ir para essa competição. Eu mesmo, pessoalmente, fiz um contato com o comitê para saber a informação, porque eu imaginei como é uma competição que estava classificando, né? Nós acabamos nem citando, né, dessas quatro, três classificariam para ir para o Parapan em Toronto. Imaginei que a CPB estaria envolvida, já que eles são responsáveis pela delegação brasileira do Parapan, mas fui informado que quem alimenta as informações desses calendários específicos das modalidades são as próprias confederações. Então não tinha esse calendário, essa competição no calendário do CPB, a confederação CBVC já não tem calendário algum, né? Então não ficamos sabendo quando as meninas foram convocadas para viajar. Eu não sei se teve alguma etapa de treinamento prévia da viagem, foi só viagem, né, Diego? Você soube alguma coisa? Olha, eu acho que não houve treinamento. Não houve, eu né? Eu acho que elas ficaram concentradas em um lugar aqui em São Paulo, mas eu não tenho informação que elas pararam um dia para sair para quadra e bater bola, ou mesmo qualquer coisa parecida com isso. Praticamente a preparação para viagem, né? Mesmo questão administrativa, né? De se organizar para viagem, foram praticamente direto para a competição. Deve ficar interessante, né? E creio que o próximo calendário é o próprio Parapan mesmo. Vamos ver se a seleção agora com as equipes mais fortes lá, né? Que vai estar o México, o Canadá, os Estados Unidos. Vamos ver como é que vai se comportar, né? Até porque... De novo, eu acho que essa equipe, ela consegue fazer bons jogos, mesmo contra Canadá e Estados Unidos. De novo, se colocar uma armadora de ofício e uma outra ala junto com as pivôs que estão ali. Eu acho que esse time ele é bom, essa filosofia não é das piores. Nós tentamos conversar com ele, mas houveram barreiras. De qualquer forma, eu acho que o Brasil vai fazer bons jogos no Parapan, se continuar mantendo essa linha de pensamento, que se os principais atletas do Brasil pararem de sacanagem e saírem desse boicote babaca que elas fizeram por causa do técnico anterior. É isso aí, Diego. Acho que foi mais um debate muito bom que nós fizemos hoje aqui por nossos ouvintes, os amigos aí do basquete que nos acompanham. Quero deixar aqui um abraço a todos e que o nosso objetivo aqui é estar trocando ideias e até divergindo, até conversando sobre visões diferentes que temos, né, do basquete. E o Expresso BSR, deixo para você agora fazer o seu cumprimento final, hein, com a turma, e a gente vai encerrando por aqui essa conversa de hoje. Certo. Mandar e-mail para a gente, expressobsr@gmail.com. Tem post no blog praticamente todo dia. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma ideia, manda e-mail para a gente. Eu já recebi e-mail, já respondi para a pessoa. Eu fiquei de ler ele aqui no episódio, mas eu, de novo, vou deixar para a próxima, porque eu acho que tem mais a ver com o tema do próximo programa. Então, obrigado. Beleza, então. Um abração. Um abraço.